eu sou o Bessa e estou aqui com... Marcos Perseu. É isso aí, eu e Marcos aqui estamos para a 10ª edição do Isso é PlayStation, o seu podcast semanal sobre as notícias relacionadas aí ao melhor console da atual geração. Falamos aqui dos jogos que saem no PlayStation 4, às vezes também saem no PlayStation 3 e também, às vezes, muito raramente, saem no PS Vita. Falamos de tudo relacionado ao lado azul da força, Bess. É isso aí, esse lado maravilhoso, esse lado bonito pra caramba, né não, Marcos? Esse lado platinado, né? Platinado, é isso aí. Bom, Marcos, já que a gente tá aqui já falando sobre as notícias que vão vir, por que você não manda logo a primeira aí? E já vou avisando, hein? Hoje tem mais de 20 notícias pra gente mandar aí pros nossos ouvintes, então é bastante coisa, hein? Lançado o trailer da campanha de Battlefield 1. Sabemos que agora que o modo single player terá diferentes histórias em cada uma das missões. É uma coisa interessante, eles vão botar, tipo, uma história em uma história diferente, totalmente diferente em cada missão. Meio que como se fosse um jogo episódico, sabe? Single player. Não é, mas é, sabe? Eu gostei disso, cara. Eu gostei. Ele dá várias visões por olhares diferentes, né? Soldados, oficiais diferentes, a mesma história. Eu achei bacana. De história diferente. Perdão. Eu digo da história da nossa, da história, né? Da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Sim. Gostei bastante e como se fosse possível ficar mais animado pra esse jogo, né? Hype lá no alto. Muita coisa. Cadastro para o beta de Steep, jogo da Ubisoft, está aberto. Fiz aqui o cadastro, mas se eu não entrar, estarei feliz do mesmo jeito que eu já estou aqui agora. Esse aí é mais um daqueles que eu passo longe. Drive Club VR chegará dia 13 de outubro custando $40. Mas os jogadores que têm o passe de temporada de Drive Club e que comprou antes do dia 28 de setembro poderão adquirir o jogo de realidade virtual por 20 doletas. Querido Bessa, tu adquiriu o passe de temporada antes do dia 28 de setembro? Eu não tenho passe de temporada de Drive Club, eu tenho o jogo Drive Club. Ok. Aparentemente, $20 é o preço que vão sair os jogos aí para o PlayStation VR, né? Infelizmente, Drive Club vai ser um pouco mais caro, mas enfim, não é da minha realidade VR agora e nem nada disso. Então... Ok, como um podcast de notícias ligadas a PlayStation, nós vamos passar aqui, mas que isso vá me interessar muito, não vai. Agora, eu fico curioso, porque Drive Club é, sem dúvida alguma, um dos jogos mais realistas que eu já vi de corrida. E geralmente jogos de corrida são muito bem feitos, né? Os gráficos são muito bonitos. E Drive Club, aquela chuva, aqueles efeitos foram fantásticos. Eu tinha curiosidade em ver como eles vão adaptar isso, né? Porque é sabido que no VR vai ter uma queda de qualidade em relação a uma queda, perdão, de resolução. Eu queria ver como é que eles vão conseguir adaptar um jogo tão bonito pra realidade virtual. Sei lá, eu acho que Drive Club realmente é um jogo bonito, mas, sei, cara, VR também é uma outra parada, né? Você vê o jogo com outro olhar, você tem que ver o jogo com outro olhar, né? O curioso do Drive Club é que a empresa que fez ele já fechou desde o início do ano e agora tá saindo um jogo da empresa, né? Lançamento póstumo. É, eu não sei realmente se foram eles mesmos que fizeram, mas assim, tá aí, né? Nossos ouvintes que forem adquirir um VR do lançamento, deixem nos comentários qual foi a experiência com o Drive Club VR. Demo de Resident Evil 7 será atualizada mais uma vez. Já sei, agora vamos explicar como sair da casa. Será que é isso ou não? Não, essa demo a gente não vai conseguir sair da casa. Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir sair da casa. Agora, eu acho bacana eles darem uma constante atualizada, corrigindo algumas coisas na própria demo, né? Isso mostra a preocupação com o produto final. Isso aí. O jogo, a campanha, né, principal, disseram que vai demorar aí cerca de 15 horas para ser concluído. É um tempo bom, né? Eu acho que 10 ali, 15 horas, dependendo do jogo, é um bom tempo pra ser concluído. Muita gente diz aí que, por exemplo, Alien Isolation, que eu tenho, tô jogando aos poucos, ele demora demais, né? Além da conta. Então, assim, sei lá. Depende, claro, tudo depende do estilo do jogo, né? Se eu demorar 10 horas, 15 horas aí, sei lá, às vezes 20 horas também é um período bom aí de jogar. jogatina. É, agora, o pessoal reclama que o jogo demora além da conta. Também tem gente que reclama que o jogo é curto demais. É complicado agradar todo mundo. Com certeza. Relatório financeiro da Capcom dá indícios que Dragon's Dogma Online poderá ser lançado no Ocidente. Teremos sim PlayStation Experience esse ano. Aê! O evento acontecerá entre os dias 3 e 4 de dezembro e no dia 13 de dezembro teremos a PlayStation Awards, que é uma premiação dos jogos mais vendidos na Ásia. Isso aí. Esse evento aí na Ásia, né, é meio obscuro, né? Como tudo na Ásia é. A gente tem todo ano, mas assim, pouco é falado sobre isso, porque é um evento dos jogos mais vendidos lá pra eles. Não tem nada a ver com a gente aqui. Aí tem, assim, premiação pra jogos indies, esse ano vai ter premiação para PlayStation VR, vai ter essas coisas assim, jogo que vendeu mais de 1 milhão de unidades, mais de 500 mil unidades. Os usuários vão poder votar também aí até o dia 20 de outubro. Eu vou deixar o link para votação na descrição desse podcast. E eu tô bastante animado também com a PlayStation Experience aí, dia 3 deve ter a conferência, dia 3 de dezembro deve ter a conferência da Sony lá. Espero poder ver mais um pouquinho aí do meu tão aguardado Ni no Kuni 2. Divulgada a lista dos jogos da PlayStation Plus para PS Vita: Actual Sunlight e Code Realize Guardian of Rebirth. Não faço ideia que jogos são esses. PlayStation 3, Mad Riders e From Dust. From Dust eu acho que é um tipo de Metroidvania, se não me engano, muito louco. E no PlayStation 4 aí sim, hein? Resident Evil HD e Transformers Devastation. Dois jogos aí que, né, modificam um pouquinho aquela coisa de só vir jogo ruim na PlayStation Plus, né? Com certeza. Agora, com esse aumento que a Plus teve, né, de R$30, acredito que eles tenham se motivado a dar jogos melhores também. A HQ de The Last of Us, chamada Sonhos Americanos, será lançada oficialmente aqui no Brasil. Então, cara, eu já li essa HQ aí, li em inglês, é muito boa e, né, mais coisas aqui no Brasil, sempre muito bom. The Last of Us chegando aqui, quer dizer, a HQ de The Last of Us chegando aqui, então, sei lá, é muito bom sempre, né, cara? Sempre. Queremos mais coisas aqui pra gente. Tudo relacionado a The Last of Us é sempre bom, né? É sempre bom ter mais. Wasteland 3 foi anunciado para o PlayStation 4. O jogo terá uma campanha no FIG. O FIG é um tipo de Kickstarter para pessoas que têm interesse em financiar um jogo, só que assim, com uma grana mais pesada, sabe? Com muito mais dinheiro do que a gente, Marcos. Muito mais. O Wasteland, ele espera arrecadar cerca aí de 2,75 milhões de dólares e ele seria o primeiro jogo da série a contar com o modo cooperativo e também vai se passar ali no estado do Colorado. Eu não sei se é estado ou cidade. Não, acho que é estado sim. Colorado, acho que é estado. É, Colorado tem estado de B, né? Não, mas desculpa, isso é outro assunto. E Bessa, pra explicar pro nosso ouvinte a diferença entre Kickstarter e o FIG, é que o Kickstarter é pra nós, pessoas simples mortais, contribuir com seu 1, 2, 5, 10 dólares. O FIG já é voltado pra participações corporativas, né? Ele estimula que o investidor tenha uma participação nos lucros, tenha uma representatividade na empresa. Então é algo bem mais pesado, algo bem mais... É uma grana mais forte, como a gente disse, né? Então essa diferença. Kickstarter é pra aquela contribuição pessoa física, uma contribuição pequena, como se fosse o valor mínimo, e o FIG já é para investidores com uma grana mais alta que terão participação dos lucros do futuro produto. O jogo Paladins, da High West Studios, estará em beta para o PlayStation 4 em breve. Esse Paladins que, né, foi muito falado aí logo depois que ele saiu lá no Steam, porque ele é uma cópia descarada do Overwatch. O Overwatch deu vários clones dele, né? É, esse aí seria o primeiro e o, de certa forma, um pouco mais conhecido, né? Hi-Hat Studio, que também fez o Smite, que é uma cópia de Dota, né? Produtor da Rocksteady Studio, Dax Jean, diz que o jogo Batman VR demorará cerca de 60 minutos para ser finalizado, mas depois, né, dessa primeira parte do jogo, outros 90 minutos aí serão desbloqueados. Batman VR também será lançado no dia 13 de outubro por $20. E essa semana agora, cara, nessa terça-feira, a Saraiva listou o jogo por R$129,90. Cara, aparentemente vai ser mais ou menos esse o valor dos jogos VR aqui no Brasil, né? Pelo menos de Batman VR é esse o valor. É, e é bom lembrar que os jogos VR são experiências curtas, então raramente vai vir um jogo com uma duração muito maior do que essa. Até porque é um produto que tá realmente em... Nós aqui, nós que comprarmos, seremos os beta tester deles, né? Porque não tem muita... não se usou isso massivamente. Tu imagina jogar um Witcher, jogar aí uma noite inteira do jogo com óculos VR, talvez as pessoas não aguentassem. Então são experiências menores, mais limitadas, e com isso também um preço diferenciado, né? Trilha sonora de Doom finalmente chegou ao Spotify e na iTunes Store. E eu, por coincidência, estou jogando Doom agora, nesse exato momento. Não, agora eu tô gravando, mas quando nós estamos gravando, estou jogando Doom com uma platina dessa. Cara, é... Bom, a platina fica por sua conta. Eu gostei bastante de Doom, mas eu não fico buscando platinas nos jogos, não. Eu adorei esse jogo, Doom, cara. Eu adorei esse jogo. Infelizmente, ele tem um multiplayer bem ruim, mas assim, a campanha dele é muito boa. E me chamou muita atenção a trilha sonora dele, porque não é um estilo de música que eu gosto, aquele rock mais pesado, mas ela combina muito bem com Doom. E assim, pra quem gosta aí, né, já fica sabendo que sim, a trilha sonora do jogo tá lá no Spotify e também na iTunes Store, além, é claro, do YouTube. Não, e esse jogo é tão fantástico porque é um jogo contemporâneo, né, só que tem aquela pegada do jogo antigo. A movimentação, parece que a gente tá jogando realmente na época que não tinha, que a mira não mexia, né? Nós tínhamos apenas a mira horizontal. E outra coisa, poucos jogos trazem uma 12 com tanta cara de 12, né? Dá gosto de pegar a escopeta e dar nos demônios. Dá gosto. Eu tô gostando muito do jogo e certamente, ao menos na minha singela opinião, é um dos melhores FPS que a gente já teve aqui nessa geração. Eu, pessoalmente, eu sempre gosto de usar uma arma automática nos jogos de tiro, né? Mas esse Doom, cara, a 12... Ai, ó, apetitosa essa 12 do Doom, cara. Ela é apetitosa. Aplicativo da HBO Now chega para o PlayStation 4 nessa semana. HBO Now é um serviço tipo o Netflix, sabe? De streaming de filme e tudo mais. O que é interessante nessa notícia pra gente aqui no Brasil é que o HBO Now pode estar chegando aqui para a gente. Por enquanto, nós temos somente o HBO Go, que é um serviço tipo streaming, só que só pra quem é assinante já da HBO, ou como alguém pode preferir aí, HBO. E o HBO Now já é uma coisa mais separada. Quem não tem o canal, né, assinado aí por Sky, Net ou sei lá o que, pode assinar esse serviço tipo Netflix mesmo, cara. Então, assim, por isso que eu botei essa notícia em pauta aqui pra gente passar. Porque se não fosse isso, eu ia deixar passar tranquilamente. HBO Now chegando para o PlayStation 4 e podendo chegar aí nos próximos dias para o mercado brasileiro. Eu espero que sim, né? Uma concorrência pro Netflix aí sempre é boa. Eu, por exemplo, acabei de cancelar lá minha TV a cabo. De todos os cento e tantos canais que eu tinha, eu acabava vendo sempre os mesmos. Então, eu prefiro muito mais assistir via streaming na hora que eu quero, da maneira que eu posso, e HBO Now vai ser uma boa pra quem quer fazer maratonas de Game of Thrones. Opa, verdade. Quem gosta aí de Game of Thrones, né? Vazou imagem que indica que próximo Assassin's Creed será no Egito e terá um tipo de sistema de crafting. Como a gente disse no episódio passado, né, infelizmente não vai se passar na Guerra dos Farroupilhas, né? Na Batalha dos Farroupilhas aí no Rio Grande do Sul. Pô, eu tava sonhando que eu ia ver na Guerra dos Farrapos a... Mas até podia ter uma edição de colecionador, né? Ver o assassino de bombacha, ia ser uma coisa legal, né? Bom, sei lá, né? Mais um Assassin's Creed aí no próximo ano, ou sei lá, 2018, sei lá. É, Assassin's Creed, cara, é o tipo de jogo que a gente sempre esperava. Aí quando a Ubisoft começou a investir no Brasil, colocar jogos em português, aumentou o hype, e ao menos pra mim eles conseguiram reduzir isso bastante. Eu, por exemplo, eu platinei o Unity, mas não cheguei nem a jogar o Syndicate, e confesso que esse aqui, apesar de ser bacana, a ideia de fazer no Egito, não me deixou muito animado, não. Vamos ver, vamos esperar pra ver. Firmware 4.01 foi lançado no PlayStation 4. Não se preocupem, ele não muda nada, além de melhorar aí a performance do console. No Reino Unido, FIFA 2017 vende 40 vezes mais que Pro Evolution Soccer 2017. Peraí, Marcos. Quantas vezes mais? 40 vezes mais. Então, se você vende um Pro Evolution Soccer 2017, o FIFA já vendeu quantos? 40. 40. É, mas tem uma explicação pra isso. Fora o lance de nesses anos que estão passando, FIFA, né, tá superior ao Pro Evolution, naquele modo carreira, né, é baseado na liga inglesa, na Premier League. Então tem um atrativo bastante interessante pro povo do Reino Unido, né? Assim como aqui no Brasil, eu acredito que as vendas serão bem próximas uma da outra, porque o fifeiro vai seguir no seu FIFA, a redundância da palavra, mas aquele pessoal que é mais aleatório aos jogos, não tá muita importância, pelo fato de ter o Brasileirão no Pro Evolution 2017, é se acreditar que venda-se bem aqui no Brasil, né? Então esse número de 40 vezes mais não se reflete pro mundo inteiro não, Bessa. Eu acho que é mais particular do Reino Unido. Perfeito, cara. Eu levantei a bola e você matou com maestria. Obrigado. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Lembra da música? Não faço ideia do que você esteja falando, cara. Jorge Benjor, Fio Maravilha. Isso aí não é da minha época não, cara. Os jogos Mortal Kombat XL, Assetto Corsa e Deus Ex ganharam um patch nessa semana. Vamos lá. Para Mortal Kombat, as principais mudanças aí são para o balanceamento dos personagens do jogo. Nada além de balanceamento dos personagens, beleza? Em Assetto Corsa, as mudanças foram para melhorar o frame rate do jogo e uma pista no novo condado de Black Cat. Teve também umas melhorias aí para quem joga no volante e tudo mais. Umas coisas assim, já. Já em Deus Ex Mankind Divided, o patch chega para dar suporte ao HDR e ao PlayStation 4 Pro, assim como algumas melhorias para o modo Breach, como uma nova UI, né, um novo HUD ali, uma nova, aquelas coisas ali que fica na sua tela ali, né, de jogo mesmo, novos itens e a possibilidade de mudar de aparência dentro do jogo. Se não me engano, é o primeiro jogo que dá suporte aí ao HDR, se não me engano. Niz America confirma que Danganronpa. Danganronpa. Obrigado. 1 e 2, que sai. Meu japonês não tá muito afiado. Que sairão originalmente no PlayStation Vita, também serão lançados para PlayStation 4 no início de 2017. É, Danganronpa, que saiu aí no PlayStation Vita, né? Muito sucesso lá, agora saindo no PlayStation 4 também, ano que vem, no início do ano que vem. É, esse é mais um daqueles jogos que eu vou deixar passar. Novo herói em Paragon. Se chama Quang, ou sei lá como é que se diz isso. Esse personagem usa uma espada, mas tem um poder que ataca de longe também. Só que, quando é usado esse poder, que ataca de longe, ele fica desprotegido por um tempo. Já jogou, joga ou quer jogar Paragon, Marcos? Não joguei, não jogo e não quero jogar Paragon. Testei por 5 minutos e, como todo MOBA, percebi que não é pra mim. E o pior é que eu acho bacana esses jogos de MMO, MOBA, a comunidade que se forma em torno disso, mas cara, não é pra mim. É, tentei já acompanhar streaming de algumas pessoas aí, mas não é pra mim. Os jogadores que gastarem $100 entre os dias 4 de outubro e 2 de novembro irão receber em troca o valor de 15 doletas até o dia 15 de novembro. Importante saber que esse código ele tem que ser recuperado até o dia 13 de dezembro, para que não se expire. Ou seja, gasta $100, recebe 15, fica R$85 a conta que for usar na PSN. Não, né? Você falou R$85 aí, mas não, né? Dólares, desculpa. É isso aí. É, cara, possivelmente, assim, nessa época do ano é a melhor época. Se você tem uma época melhor pra gastar esse valor, e se você tem esse dinheiro, é a melhor época, né? Porque outubro agora vem tanta coisa legal, tanta coisa interessante, né? Se você tiver que comprar, né? Pelo menos você vai ganhar aí um código com $15 pra você gastar na PSN depois, né? Então, tá aí, né? O valor fora e legal. Pergunta, Bessa. Apenas para PSN americana. E quem tem a PSN brasileira? Senta e chora. Não pode fazer o câmbio do dia lá, converter? Não, não pode, não, não tem. Não pode. Essa, digamos assim, promoção é só para a PlayStation Network americana. É importante dizer também que se você gastar 200, não ganha 30 dólares de volta, tá? É 100 dólares por conta. Então, não vamos gastar mais porque achamos que vamos receber mais também de volta, tá? Isso tá me lembrando que quem comprou, ao menos a edição física de No Man's Sky, ganhou um voucher de R$20. Era como se fosse uma tragédia anunciada já, né? Eles já estão te dando um ressarcimento prévio. E essa promoção agora me fez lembrar isso. Eu comprei No Man's Sky, recebi o voucherzinho. Te digo que eu aproveitei muito mais o voucher do que o próprio jogo, mas isso é outra história. Capcom anunciou que a demo Kitchen, utilizada para promover o Resident Evil 7 no PlayStation VR, será lançada no dia 13 de outubro. Infelizmente, a Capcom também anunciou que a demo estará disponível apenas na PSN europeia, africana e também do Oriente Médio. Não é tanto problema assim, né? É muito fácil você fazer uma conta da PSN europeia. Inclusive, eu tinha uma, mas não tenho mais login nem senha. Mas assim, não é tão difícil de você fazer uma PSN da Europa, não, tá? Agora, será que alguma questão de licença? Porque não faz sentido não lançarem para as Américas e para a Ásia, né? Tem muito sentido isso, algo que tá pronto já? Ah, cara, coisas do mercado de games, né? Vai entender. Isso parece aquelas ações da Nintendo, né? Nintendo faz jogos em português e vende em Portugal, não vende no Brasil. Enfim. Bom, gente, chegamos aqui rapidinho para o bloco de lançamentos e promoções dessa semana aqui. Entre os lançamentos, temos a demo de Outlast 2, esse jogo de terror aí que promete deixar muita gente com roupas sujas. Tem lançamentos de DLC também. Voice of Freedom, do jogo Homefront, está disponível na PSN Brasil por R$18,50. Aquadome, do jogo Rocket League, está gratuito. Aquadome é aquela arena que eu falei no último episódio, que você fica meio que dentro de um aquário e tudo mais, né? Bikers, em GTA V Online, também está gratuito. Bikers, como eu também já disse, é aquela DLC, né, meio expansão, sei lá, que deixa o jogador criar um motoclube. E também tem um pacote de skin para Killstream por R$61,50. Bem carinho esse pacote de skin, hein? Entre os jogos, nós temos Aragami, Atari Flashback Classics Volume 1 e 2, A Piada da Semana Rocksmith 2014 Remastered, piada porque já tem Rocksmith 2014 no PlayStation 4, é ridículo isso, mas enfim, pra quem quiser, tá aí, né, um jogo tipo Guitar Hero, tipo Rock Band, só que um pouco mais profissional, em que você realmente conseguiria aprender a tocar guitarra. Temos também Shu, Wheels of Aurelia, quer dizer, Shu é um jogo, Wheels of Aurelia é outro jogo. Warhammer voltando aí depois de muito tempo com o título Warhammer The End Times Vermintide, eu sei lá como é que é o nome, como é que se falaria o nome desse jogo. E também no dia 7 de outubro temos World Racing Championship 6 ou World Rally, não, acho que é World Rally Championship 6 no dia 7 de outubro, e também Mafia 3, que seria aí o jogo mais aguardado dessa semana. Entre as promoções dessa semana, na PSN Brasil temos a promoção exclusiva, tá? Do Dia das Crianças. E aí nós temos GTA V por R$112,77, Just Cause 3 XL Edition por R$150, Street Fighter V Deluxe Edition por R$186, Assassin's Creed Triple Pack com Black Flag, Unity e Syndicate por R$173, Call of Duty Ghosts, a edição mais parruda lá, por R$150. Esse aí, cara, não chegaria nem perto. O Call of Duty de 2, 3 anos atrás, não vale a pena mais. Lego Marvel Avengers, edição de luxo, por R$165. Battleborn, por R$95. Tem uma edição aqui de GTA V com pacote de dinheiro por R$118. Tem a edição de Assassin's Creed pura com todos os DLCs por R$150. Call of Duty Advanced Warfare, edição digital Pro por 147, Just Cause 3 Puro 125, Naruto 4, R$100, J-Star Victory vs Plus, R$46, jogo do Deadpool aí, ó, personagem super carismático por R$113, Tony Hawk Pro Skater 5, R$95, joguinho do Snoopy aí, ó, Snoopy Peanuts, o filme, R$90. Cara, tem muita coisa aqui, ó. Far Cry Primal por R$110. Edição pura de Assassin's Creed Syndicate, R$100. Sword Art Online Lost Song, R$69. Caraca, tem muita coisa aqui, fera. Battlefield 4, R$50. Borderlands The Handsome Collection, R$66. Far Cry 4 Gold Edition, R$70. Final Fantasy XIV Online, R$96. Jogo do Homem-Aranha aí, a edição de ouro, R$50. Esse aí eu deixaria passar. Mad Max, olha, Mad Max, tá? É um jogo muito bom. Tá por R$90. Acho que você conseguiria mais barato aí em submarino, enfim. Na versão física, acho que você conseguiria mais barato, mas é um baita jogo. Shadow of Mordor, a edição jogo do ano, R$90. Dragon Ball Xenoverse, mais passe de temporada, R$44. Dragon Ball Xenoverse, que vai ter uma segunda edição aí nos próximos meses. Mirror's Edge Catalyst, R$97. Star Wars Battlefront Deluxe Edition, R$85. Tom Clancy Rainbow Six Siege, purinho, R$84. Farm Simulator voltando aí na promoção agora por R$80. Tem também o Shadow of Mordor purinho por R$92. Battlefield Hardline edição de luxo, R$75. Dragon Ball Xenoverse purinho, hein? R$33,50. Acho que essa semana tem muito mais promoção que semana passada, hein? Caramba! Star Wars Battlefront puro, R$65. Watch Dogs puro, R$50. Knack, aquele jogo que todo mundo acha que vai vir na PS Plus e nunca vem, R$20. Assassin's Creed Unity, R$40. Battlefield Bundle com o 4 e o Hardline, ambos purinho, deve ser, por R$54. Sleeping Dogs, R$25. Dragon Age Inquisition, edição Deluxe, R$17. Baratíssimo, baratíssimo. Assassin's Creed Chronicles Trilogy, que é aquelas versões de jogo tipo Metroidvania, né? Tipo Mark of the Ninja, por R$24. Todos os três jogos por R$24, um baita preço, hein? Outlast The Bundle of Terror, que é o Outlast mais a DLC dele, R$24. Unravel, R$31. Primeira temporada de Walking Dead, R$13, cara, baratíssimo. Mega Man Legacy Collection, que são vários jogos do Mega Man aí, R$27. Caramba, Bully, quem gosta aí do PlayStation 2, quem lembra aí do PlayStation 2, do jogo Bully, por R$30. Life is Strange, temporada completa, por R$21. Esse eu acho que eu vou pegar, mas eu preciso jogar o primeiro episódio primeiro, porque ele tá grátis, tá? Então quem ainda tiver alguma dúvida sobre Life is Strange, joga o primeiro episódio, que ele tá totalmente gratuito, e depois você joga a versão dele, compra a versão dele, né? Melhor dizendo. Shovel Knight também por R$21. Divinity Original Sin Enhanced Edition por R$115. Essas são as promoções do Dia das Crianças, que é exclusiva da PSN Brasil. Já entre a PSN americana e a PSN Brasil, nós temos alguns jogos da série Resident Evil também em promoção. Por exemplo, nós temos Resident Evil Revelations 2, edição de luxo, por R$65. Resident Evil Deluxe Origins Bundle por R$74. Umbrella Corps Deluxe Edition por R$71. O Umbrella Corps purinho por R$46. Resident Evil 0 por R$37. Passe de temporada de Resident Evil Revelations 2 por R$25. Resident Evil 5, R$105. Resident Evil 6, R$90. Tem um monte de pacote de roupa aí e de raid de Resident Evil Revelations 2 também. Tem tema gratuito de 20 anos do Resident Evil também para você comprar aí. Muita coisa, galera. Sugiro vocês entrarem aí no seu console, dar uma verificada melhor. Mas eu acho que o grande jogo que vocês têm que comprar, se vocês não compraram até agora, que tá com um pressão, seria o Batman Arkham Knight edição premium com todos os DLCs aí por R$56. Gente, tem que comprar. Tem que comprar essa versão aí se vocês não têm, porque é um baita jogo. Beleza, galera? Essas são as promoções dessa semana aí. Esses são os jogos de lançamento dessa semana aí. Então vamos voltar aí pro podcast. Vamos passar pro bloco de discussão. Bom, Arco, chegamos no nosso bloco de discussão aqui sobre algum fato relevante ou alguma coisa assim que a gente queira expor aqui sobre PlayStation, sobre games em geral, né? Marcos, hoje nós vamos causar raiva em alguns ouvintes. Opa! Porque nós vamos falar sobre PlayStation 4 versus Xbox One. Por que, Marcos, que eu resolvi falar isso? Nas últimas semanas, assim, eu venho publicando post aqui do podcast Isso é PlayStation no grupo de um outro podcast chamado Xbox Brazucast. Um podcast legal, cara. Eu gosto do pessoal que grava lá. O host já gravou aqui comigo também sobre Dead Rising 3. O Luciano Lucard, gente boníssima pra caramba. E quando eu publicava lá, eu, né, falava assim, que é um podcast de notícias focado no melhor console da geração. E eu escrevia isso porque pensei que o grupo era aberto a brincadeira, já que eles fazem brincadeiras no podcast deles. E também, né, pra causar que é uma console war sadia, sabe? Só pra brincar mesmo, cara. É demais, sabe? Eles ficam falando assim, sempre que o Xbox é muito melhor no podcast deles, é normal, ué. Não tem nada, problema nenhum. Cada um com sua bandeira. Exatamente. Só que na semana passada, o Alucard, o Luciano Alucard, host do Brazucast, me chamou no WhatsApp e disse: olha só, cara, eu tô tendo algumas reclamações aqui porque você tá escrevendo essas coisas no post. Oh, beleza, vou tirar. Na mesma hora, fui lá, tirei, tava de frente pro computador, estava editando um podcast nosso aqui. E, cara, eu não sei você, mas na minha opinião, Marcos, isso é, primeiro que isso é coisa de putinha, né? Ao invés dos reclamantes virem falar comigo, não, eles falam pro host do Brazucast, pra ir o host do Brazucast vir tratar tudo comigo. Isso porque o Luciano, ele disse que, cara, eu não sei nem o que tá acontecendo, eu não tenho nem Facebook. Olha só, hein? Os caras foram falar pro cara que não tem nem Facebook. É, eu acho engraçado. Vamos lá. Não é porque eu prefiro o PlayStation que eu odeio o Xbox. Concorda comigo? De maneira nenhuma. Eu adoraria que tivesse Halo no PlayStation, eu adoraria que tivesse EA Access no PlayStation. Olha, eu tenho PlayStation 4, Xbox One, tenho o Wii U, tenho o 3DS, tenho o Vita. Já tive o Xbox 360, assino a Live, assino a PSN. Foi como eu gasto dinheiro com essas coisas, né? Mas, voltando ao raciocínio. Cara, eu sou gamer, eu jogo o que é de melhor em cada plataforma. Eu prefiro PlayStation por N fatores, mas não é porque eu prefiro PlayStation que eu não gosto do Xbox. Inclusive, o Nelson, que é uma figura icônica, né, do Xbox, é uma pessoa que eu sou um grande admirador dele. Aprendi a gostar do Xbox por causa do Nelson. Um canal polêmico pra caramba, que o Xbox Mil Grau, eu me divirto com aquelas coisas que o Tiff faz lá. Eu assisto jogos dele, os vídeos dele no YouTube e dou risada. Tem muito do personagem ali que ele criou, né, o fanboy do Xbox. Cara, não precisamos nos odiarmos. Eu acho que, se eu acho não, tenho certeza que boa parte desses reclamantes é os leite com pera, como a gente fala, né? Aquela gurizadinha nova ali que depende da mesadinha do pai, aí só pode comprar uma plataforma, aí como ele tem aquele, o outro não presta. Nada, tem macaco velho lá também. Tem macaco velho. E eu tenho certeza que um dos reclamantes foi um rapaz lá, não, quer dizer, não posso ter certeza de nada, né? É melhor dizer, deixa bem claro aqui. Mas, por exemplo, tem um rapaz lá que disse em um recente podcast aí, há dois podcasts atrás, que não entendia porque Horizon Zero Dawn ganhava diversos prêmios assim, em feiras, por ser o jogo mais esperado, ou o melhor jogo da feira e tudo mais. Eu acho que ele não sabe como é que é uma votação como essa. Eu acho que ele não sabe que a mídia, entre aspas, especializada, né, ela tem tratamento diferente de pessoas comuns, youtuber comum, ou um simples podcast comum. Eu acho que ele não sabe também que, sim, Horizon Zero Dawn estava jogável na BGS, por exemplo, que era o evento em questão que eles estavam falando lá. Eu acho também que ele não procurou saber se o jogo estava na feira. E eu acho também que ele precisa se informar melhor antes de bostejar no podcast. É que é aquela granalização das coisas, né? Seja na política, seja nos videogames, seja entre qualquer coisa. Sempre que tiver mais uma opção, terá era a bandeira A bandeira B e os malucos se matando. Eu vi de relance, e se eu disser uma besteira você pode me corrigir, mas esses dias alguém da Naughty Dog postou que tava jogando, que tava aguardando Gears of War. Cara, o pessoal se mata aqui e quem ganha dinheiro, quem faz uma coisa acontecer, se dão super bem, fazem toda hora o Phil Spencer elogia a Sony, toda hora alguém da Sony fala bem do Xbox. É ridículo ver essa briguinha. As pessoas tentam fazer aquela mística, né? Não, porque a minha bandeira, porque o que eu escolhi é melhor. Eu lamento que aconteça isso, e eu achei que fossem crianças, mas tá me dizendo que são pessoas mais velhas. Eu participo de vários grupos, PlayStation 4 Brasil, Xbox One Brasil, e eu vejo às vezes umas discussões lá, cara, que parece coisa assim de gente sem instrução, pessoas que... nem pessoas, crianças de primário. Vamos aos fatos. Tirando Halo, tirando Gears e tirando Forza, qual é o outro exclusivo que tem na Microsoft que te faça comprar o Xbox? Tem algum? Tu lembra de algum, Bessa? Eu não lembro. A mim, pessoalmente, não. Não tem. Até eu peço pro pessoal que tá nos ouvindo, se tiver um outro exclusivo da Microsoft do Xbox, por favor, deixa nos comentários. Tem outros exclusivos, né? State of Decay... Não. Peraí. Exclusivos que te façam comprar um console. Ah, sim. Uncharted me fez comprar um console. Me faz comprar um console. The Last of Us me faz comprar um console. Zelda me faz comprar um console. Super Mario, o novo que você tem, me fará comprar um console. Então, eu acho que, infelizmente, nessa geração, a Microsoft começou com o pé esquerdo, aqueles lances que não poderia emprestar jogos, teria que ter o DRM o tempo inteiro. Depois, a Sony aproveitou essa pisada de bola da Microsoft, liderou de braçada a geração, fez uma caca agora, e pra mim a Sony fez uma caca. Eu acho que nesse momento a Microsoft tá numa melhor fase com o Xbox, seja com o Xbox o One S rodando Blu-ray 4K, seja com o controle Elite, seja com os lançamentos. Pô, Forza Horizon 3 é um jogo fantástico, eu comprei, é um jogão. E eu acho que nesse momento a Sony, com esse lance do PlayStation 4 Pro e essas bagunças que nem a gente entendeu direito, se atrapalhou um pouquinho. Então são momentos. Vamos botar que o próximo passo seja a briga entre o PlayStation VR e o HoloLens. E que bom que a gente tem mais opções. Que bom que a gente não... A gente falou no início do cast, né? O monopólio é uma droga. Imagina se todo mundo falisse que é só a Sony. Ou ficar só a Nintendo. Ou ficar só a Microsoft. Que intuito os caras teriam de prosperar, fazer algo melhor. Então, pessoal, vamos deixar de mimimi, de picuinha, de bobagem. Vamos jogar o que tem de melhor em cada plataforma. Vamos aproveitar. E se por algum motivo pessoal, financeiro, ideológico, não quiser comprar o console do teu amiguinho, foca no teu, vê o que ele tem de bom. E não fica perdendo tempo com mimimi em grupo de Facebook e redes sociais. Você sabia que Assassin's Creed Black Flag é 1080p, 60fps no PlayStation 4, 900p, 30fps no Xbox One? Dragon Age Inquisition também 1080p, 60fps no PlayStation 4 e no Xbox 900p, 30fps. Shadow of Mordor, 1080p, 30fps no PlayStation 4 e no Xbox One, 900p, 30fps. Thief, 1080p, 30fps no PlayStation 4, no Xbox One, 900p, 30fps. Need for Speed, do ano passado? 2000? Não. Final, enfim, o reboot aí, o tal reboot aí. 1080p, 30fps no PlayStation 4, no Xbox One, 900p, 30fps. Metal Gear Solid Ground Zeroes, 1080p, 60fps no PlayStation 4, no Xbox One, 720p, 60fps. Just Cause 3, 1080p no PlayStation 4, 900p no Xbox One. Lords of the Fallen, 1080p no PlayStation 4, 900p no Xbox One. Project Cars, 1080p no PlayStation 4, 900p no Xbox One. Marcos, como é que esses caras têm a coragem de falar que o PlayStation 4 não tem jogos a 1080p e que precisa do PlayStation 4 Pro pra rodar jogos em 1080p? Além de todos esses que eu falei aqui, Metro Redux tem resolução melhor no PlayStation 4. Watch Dogs, Battlefront, PES 2016, Far Cry 4, Dying Light, Call of Duty Black Ops 3, Advanced Warfare, Battlefield 4, Phantom Pain, Call of Duty Ghosts, Tomb Raider Definitive Edition, entre outros jogos aí, não sei se tem mais, se tem outros também, enfim. COD Advanced Warfare, ele roda a 900p no Xbox One e 1080 no PlayStation 4. Eu liguei os dois, Eu tenho os dois aqui, eu liguei na mesma TV, uma TV de plasma, inclusive, Panasonic, que é mais indicada para jogos. Beça, porque a pessoa, olho nu, não sei o que, não consegue diferenciar. Cara, o jogador que nem a gente, que joga de frente pra TV, acostumado, sente a diferença. No caso da resolução, é nítido, tá? Se tu ligar os dois consoles lado a lado, percebe a diferença. FPS, sim, é gritante. Um jogo em 30 e um jogo em 60, é grosseiramente a diferença. Agora, nem todo mundo tem realmente um PlayStation 4, um Xbox ligado na mesma TV pra fazer essa comparação com o mesmo jogo. Ok, a pessoa que não tem isso aí não vai perceber, claro que não vai. Mas vamos supor, Bessa, vamos fazer um exercício agora. Vamos supor que todos os jogos, exclusivos ou não, rodassem iguais os dois consoles, 1080 e 30, certo? Vamos supor que o hardware deles fosse exatamente igual e não tivesse nenhuma diferença. Beleza. Por que preferir ainda o PlayStation 4 e não o Xbox One? Sempre, eu vou dizer sempre de maneira exagerando, mas quase sempre que eu vou jogar o Xbox One, ele me pede uma atualização, seja do jogo ou de algum outro serviço. O Xbox One, ele não consegue atualizar ou baixar mais de um jogo ao mesmo tempo. PlayStation 4 me permite isso. O Xbox One não me permite de forma automática acessar, jogar com a minha conta se a live estiver desconectada. Tem que fazer um comando manual. No PlayStation 4, se a internet cair, ele roda automaticamente. Não vai logar PSN, mas a tua conta tá lá bacana. O Xbox One, o sistema operacional dele ocupa aproximadamente 20%, talvez um pouco mais do espaço no disco. Ou seja, com o mesmo HD de 500, eu tenho menos espaço. O Xbox One, sempre que eu instalo um jogo, sempre que eu estou jogando um jogo e tem uma atualização, ele me interrompe no meio da jogatina para atualizar. O PlayStation 4, não. O Xbox One tem um sistema... Aí é uma coisa mais pessoal minha, tá? Pode ser que algumas pessoas não concordem, mas eu acho muito confuso, não é uma coisa intuitiva a dashboard, certo? Por exemplo, eu quero ver os meus jogos instalados. Agora melhorou um pouquinho, mas era uma bagunça, tinha jogo da retrocompatibilidade, tem jogo que baixou e não instalou, enquanto no PlayStation 4 não, se tu baixou o jogo ele tá lá instalado. Então, por uma série de fatores, é mais prático tu ter um PlayStation 4 a um Xbox One. Outra coisa, pode ser uma bobeira, mas eu prefiro, quando acabou a bateria do meu controle, ligar um cabo USB nele mesmo e seguir jogando, do que ter que colocar pilha pra carregar. Isso é uma vantagem do PlayStation 4, né? Vamos falar agora de... Então tá, esquecemos a... Isso aí pode ser gosto pessoal, vamos à prática. Vou dar um exemplo, eu queria mostrar para alguns convidados o Blu-ray do meu casamento. Eu coloquei no Xbox One, ele não leu o CD, deu como CD pirata. No PlayStation 4, nós assistimos o vídeo. Olha, isso aí eu realmente não sabia, hein? O Blu-ray do meu casamento não rodou no Xbox One, mas rodou no PlayStation 4. Aí tu vai me dizer, então realmente o CD é feito de forma artesanal pelo pessoal lá da empresa de filmagem. Aluguei na locadora peguei emprestado com meu amigo Rafael Sartori, um abraço, Rafa, um Blu-ray Pacific ruim. Coloquei no Xbox One, ele pediu atualização e não rodou. Coloquei no PlayStation 4, ele rodou prontamente. Então, a pessoa que tem os dois consoles em casa, ela entende nitidamente porque o PlayStation 4 vende mais que o Xbox One. Nos pequenos detalhes, veja bem, não estou dizendo tem melhores jogos ou tem piores jogos. Vamos supor que tem os mesmos jogos e com a mesma qualidade. Estou dizendo coisas do dia a dia, tá? Outra coisa, eu consigo configurar o meu PlayStation 4. Quando a minha esposa, por exemplo, quer ver Netflix, ela consegue, com o controle remoto da televisão, ela consegue acessar o PlayStation 4. Ela liga o PlayStation, desliga o PlayStation, entra no Netflix. Eu não consigo fazer isso no Xbox One. Eu tô jogando um jogo que não tenha, por exemplo, legendas em português, mas tem em espanhol, e eu, por exemplo, tenho uma fluência maior no espanhol que no inglês. Eu vou no meu console, simplesmente altero o idioma para espanhol e vou jogar. No Xbox One, eu tenho que reiniciar o console. Não, eu acho que isso aí já mudou também, Marcos. Não, negativo. É que antes era pior dessa. Antigamente, quando eu mudava o idioma, ele mudava a localização. Então, por exemplo, não poderia um argentino usar um console em espanhol no Brasil, ou um brasileiro um console em português nos Estados Unidos. Entendi. Ele mudava tudo. Agora não. Tu podes mudar a região ou o idioma. Porém, é necessário reiniciar. Então, são pequenas coisinhas que eu não vejo uma vantagem em relação ao Xbox One, ao PlayStation 4. Na verdade, eu vejo. Eu vejo que, por exemplo, o Controle Elite é um acessório fantástico que eu gostaria que tivesse no PlayStation 4. Isso eu acho fantástico. É, eu acho que o Kinect, apesar do pouco uso que ele tem, ele é mais útil que a PlayStation Câmera. Eu também reconheço isso. Eu acho que o controle convencional do Xbox One, ele é mais ergonômico que o controle do PlayStation 4. Mas se for botar na balança as vantagens de um, vantagens de outro, agora saiu foi remodelado, né? Agora tem um novo Xbox One S com a fonte interna. Mas falando do pacote inicial do primeiro Xbox, eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho a EA Access, eu tenho FIFA gratuitamente, entre aspas, né? No meu Xbox One. Nós fomos pro sítio com as crianças e queríamos levar o FIFA. Eu tinha que levar o meu Xbox One. Jesus, aquele peso todo. A fonte dele, que é uma fonte externa. Como o Xbox One eu não consigo fazer um upgrade de HD interno, tenho que colocar um HD externo. Então eu tinha que levar Xbox One, fonte, HD externo, carregador das pilhas e os controles. 5 itens. Aí eu pensei, foi mais fácil passar na locadora, pegar o disco do FIFA pro PlayStation 4, que eu levei apenas o PlayStation e o cabo de força. Ah, e os cabos USB pro controle. Simples. Ah, inclusive um controle acabou a bateria e ligaram no conector do celular. Não faço isso em casa, mas pra uma emergência vale. Entendeu? Foi mais fácil ir na locadora, pegar o disco, do que levar tudo isso junto pra uma viagem. Então a gente, quando as pessoas quando falam, quando discute, né, eles não dão dados. Ninguém fala, ó, realmente eu tenho. Fala, não, é muito por amor, né? É muito por paixão. Não, eu tenho e é melhor por isso. Não, cara, vamos botar na ponta do lápis. Se for enumerar no dia a dia, cada coisinha tem muito mais prós o PlayStation 4 do que o Xbox One. Uma coisa que também eu acho bacana no Xbox One, eu acho isso um respeito com o consumidor, é retrocompatibilidade. Eu estava jogando agora, no final de semana, Forza Horizon, o primeiro, na retrocompatibilidade. Isso eu acho que é uma coisa que talvez já vai virar agora praxe do mercado, né? Acredito eu que as próximas plataformas, elas todas terão retrocompatibilidade. Mas é uma coisa bacana, que eu gostaria que tivesse no PlayStation 4. Então, nem tudo que tem no Xbox One é ruim, nem tudo no PlayStation 4 é melhor. Mas eu ainda acho que no dia a dia... Né? Vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com os consoles em si, mas falando da praticidade. Eu tenho um Raspberry Pi com emuladores. O controle do PlayStation 4, tu conecta um cabo, ele funciona. Ou do PlayStation 3 pro Bluetooth. O controle do Xbox, ele não funciona. De maneira alguma. Então são pequenas coisinhas que eu acho que na balança, ela pesa melhor pro PlayStation 4. Pode ser que a próxima briga entre Scorpio e PlayStation 5, o Xbox One vai estar... Perdão, a Microsoft vai estar na frente. Agora, Bessa, de todas as que a gente falou agora, o que pra mim ainda é o que mais me incomoda no Xbox One é o seguinte. Quem tem um Xbox One ou... enfim, o Xbox, sempre que ele mileta um jogo, né, que seria o equivalente a platinar o jogo, ele tem um número, certo? Nas conquistas dele. Sim. Na PSN, ou na plataforma Sony, quando tu completa, tu platina, tu tens um troféu. É, quem entrar na minha PSN vai ver que eu tenho algumas platinas. Tá lá o troféuzinho. Pô, eu conquistei aquele jogo 100%, eu fiz as conquistas e os desafios. Fiquei lá, que nem o Witcher, fiquei 6 meses quase jogando o jogo, tá lá. O sistema de conquistas da Live não te dá nenhum estímulo a miletar o jogo. Porque tu vai receber apenas um volume, né? Uma quantidade de gamer score. Tá, mas então vamos supor, o Bessa tem o Xbox One, o Marcos também tem. O Marcos, sei lá, miletou o Witcher. E o Bessa jogou tantos jogos indies, por exemplo. Pode ter pra ganhar a mesma escoragem que eu. Isso aí. Então nesse ponto também, é muito mais bacana tu pegar a tua PSN, ver tuas conquistas lá, a tua platina, do que tu olhar um número. Então é mais um aspecto também, e que pra mim é uma coisa que eu, como gosto de conquistas, e como eu gosto de troféus, eu não me sinto estimulado a pegar troféus no Xbox One, mas no sentido do PlayStation 4. Mas pra gente fechar aqui, sabe quantos exclusivos saíram no Xbox One esse ano? Não. 8. Cobalt, The Flame in the Flood, Quantum Break, Super Hot, Record, Forza Horizon 3, Gears of War 4, que vai sair aí, né, semana que vem, e Dead Rising 4, que vai sair também no final do ano. 8 exclusivos nesse ano. Sabe quantos exclusivos de PlayStation 4 saíram? Não. 40. Sério? Exatamente. Mas não tem jogo PlayStation? Não, não tem jogo, não. Não tem jogo exclusivo, não. 40 que saíram esse ano, junto com alguns ali que vão sair também. Porque eu não sou maluco também, eu fiz essa conta aqui agora, enquanto você tava falando aí, tá? Pra ver como eu falei, né? Que deu tempo de fazer todo esse levantamento aí. Eu não consegui exatamente aqui ver qual quantos são exatamente, mas eu acho que são 42 juntos com os jogos que vão ainda sair ao longo desse ano. 42, Marcos. E não tem jogo não, tá? Não tem exclusivo no PlayStation 4, não. Só no Xbox One com os 8 lá. Sendo, ok, Forza Horizon 3, um bom jogo, mas é o terceiro de uma série. É Gears of War 4, que já é o quinto de uma série. Record, ok. Não, Record, novidade. Cobalt, novidade. É da Mojang. The Flame and the Flood Indie, ok, novidade. Quantum Break, da Remedy, novidade, ok. Dead Rising 4 é o quarto jogo de uma série. Super Hot Indie, ok. Sabe? 8 jogos no Xbox One exclusivos desse ano. E só o Xbox One que tem exclusivos. Enquanto o PlayStation 4 que tem 40, não tem, não. Não tem. Não tem exclusivos, Marcos. Não tem. É, Bessa, aí também a gente não pode lembrar do X, né? Dos ex-exclusivos. Eu não lembro, e podem me corrigir se eu estiver errado, de algum jogo que foi exclusivo temporário do PlayStation 4. Não, tem sim. Tem sim o Rocket League, por exemplo, né? Rocket League foi temporário, mas foi do ano passado, né? Então vamos reformular então a minha afirmação. Jogos AAA, digamos, né? Grandes jogos. Eu não lembro, eu não lembro realmente, de um jogo que foi exclusivo momentâneo do PlayStation 4, como, por exemplo, o Tomb Raider do Xbox One. E o Dead Rising 4 também é exclusivo temporário. Ano que vem sairá no PlayStation 4 também. Quantum Break eu posso jogar no PC, Record eu posso jogar no PC, Forza Horizon 3 eu posso jogar no PC, Gears of War 4 eu posso jogar no PC, eu acho que Halo Wars 2 eu também posso jogar no PC, e Dead Rising 4 também posso jogar no PC. Marcos, já falamos bastante aqui sobre essas notícias, já falamos bastante aqui sobre PlayStation 4, né, Marcos? Eu acho que eu tava realmente, depois do Luciano aí, do Alucard, ter me pedido pra retirar o post, eu acho que tava precisando falar algumas coisas sobre Xbox One, sobre PlayStation 4, né? Agradeço a sua participação aqui, Marcos, mais uma vez. Quinta semana seguida, se não me engano. O rumo à centésima, vamos deixar assim, rumo à centésima semana seguida. Vamos ter objetivos, né? Vamos lá, 100 semanas, nossa meta. É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!